CDs, o Moral de Biguara. E é o Brad. AcevoNews.net. Já tá tudo certo, vai rolar o esquema. Chamei todas elas, já sei que vai ter problema. O uísque e xandó, pro negócio fica on. Elas estão todas duas fumando um do bom. Bum bum bum pulsando, bum bum bum pulsando. Bum bum bum pulsando, não para, o pai tá gastando. Bum bum bum pulsando, bum bum bum pulsando. Bum bum bum pulsando e o tesão vai aumentando. Bum bum bum pulsando, bum bum bum pulsando. Bum bum bum pulsando, não para, o pai tá gastando. Bum bum bum pulsando, bum bum bum pulsando. Bum bum bum pulsando e o tesão vai aumentando. Ai que delícia, cê gostou, B? Eu também, ei. Ah, essa é mais uma do Douglas Almeida. Também que vem, ah. Já tá tudo certo, vai rolar um esquema. Chame todas elas, já sei que vai ter problema. O uísque e xandão, pro negócio fica on. Elas estão todas nuas, fumando um do bom. Bom, bom, bom, pulsando. Me instigou a noite inteira, agora eu quero mais.